atenção. Eu sinto imensa paixão. O Dubai é para ti esta canção de amor. Já a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 40ª emissão de Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje, como tem sido a panache durante este mês de outubro, vamos continuar a escutar somente melodias portuguesas. Uma semana depois de nos termos centrado sobretudo na última década, com um estilo musical vulgarmente conhecido por hip-hop, a época temporal de hoje será algo semelhante. Começamos em 1996, com o surgimento do grupo musical Excesso, que abriu a emissão de hoje e abriu também as portas, se os amigos ouvintes me permitem a expressão, ao aparecimento de outras bandas musicais pop, compostas exclusivamente por membros masculinos, ou boys band, se queremos falar inglês. Que loucura era para as meninas da época, não é verdade? Como referi, na mesma altura foram formados outros grupos do género, tal como os de Arrasar, que nos trazem a Rainha da Noite. Essa Rainha da Noite serás para mim. Mas o sorriso passar do século e do milénio, apareceram os Millennium. O primeiro single da banda saiu em 1998. Chamava-se... Meu universo és tu, minha canção de viver. Neste recanto radiofónico, tentamos estar sempre a 100% para satisfazer os nossos estimados ouvintes. Ora, 100% é o nome da próxima boys band e também da melodia seguinte. Antes do intervalo, escutemos, portanto... 100%, 100%, será sempre assim... Sempre assim, 100%.

dependesse de um sorriso. Que espero dos teus lábios, que eu quero, que te peço, que te imploro, que preciso. O grupo Sétimo Céu foi formado por os irmãos Faria Gomes e lançou um álbum com o mesmo nome, Sétimo Céu. A banda teve sucesso, mas acabaria por se separar rapidamente, apenas um ano depois. Dela faziam parte Pedro Camilo, Telmo Miranda e Nelson e Sérgio Rosado, os irmãos que continuaram a carreira com o dueto, formando Os Anjos. O primeiro grande sucesso destes dois irmãos surgiu em 1999, com o título Ficarei. Encontrei algo tão puro e agora eu sei, eu sei, eu sei, como é bom saber amar, como é bom sentir, sentir, sentir, sentir, todo o bem que isso faz, é bom sentir e dividir, pleno sumar, yeah. Eu não quero mais estar só, pois não sou capaz. Da série Morangos com Açúcar, que tem uma sigla que teve origem nas iniciais das personagens dos seus membros na telenovela: David, Angélico, Zé, Vitor, Ruca, interpretado por Edmundo, e Topé, Vintém. Assim, em 2004, nasceram os Desert. Ouçamos agora. Acabou, vê se entendes. Não vale a pena mesmo que tu tentes. Não posso mais esperar que mudes. És tu quem não quer mudar. Acabou, tu não atinges. Estás noutro mundo ou será que finges? Eu já saltei, eu tô noutra. Não vale a pena esperar. Tanto tempo investido em ti. Agora que

confesso aos meus ouvintes, havia sido desviado nas últimas emissões. Aqui se encontra a justificação para o facto de este mês de outubro, com exceção do primeiro dia, que teve uma emissão especial relacionada com o Dia Mundial da Música, este mês de outubro foi exclusivamente dedicado à música cantada em português. Mas em novembro haverá mais, com certeza. E para fechar a emissão de hoje, ouçamos o grupo que abriu o nosso recanto, Excesso. Outro dos seus êxitos foi És Loucura. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Acordei ao mundo, gritei, tu és a razão, razão de viver. Embora tão perto possas parecer, teu calor incerto faz-me sofrer. Ao redor de um mundo menor, muralhas separam. Teus lábios do